de Angola unido. O colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei, irmão, amo teu irmão. Ei, irmão, amo teu irmão. Não vejas nela a cor que ele tem. Vê nele somente um angolano. Angolano, amo teu irmão. Oh, camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Pois com o povo de Angola unido, a independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. De ordem eu.